Você até sabe o que eu sonho quando eu durmo. Sem me perguntar, desvenda os meus segredos mudos. E quando eles mudam, descobre também. Hoje eu nem sei qual foi meu prato. Já você lembra o que eu comi antes de ontem? Agora